Agita na mão, vai, vai, vai, vai. São Lourenço, minha terra, que coisa linda. Coloque em tuas mãos, Senhor, toda a minha fraqueza. E humilde aos teus pés, meu Pai, quero me derramar. Se preciso também, Jesus, quero ser escravo teu. Mas se não for possível ter, me deixe estar ao lado dele. Levante a mão! Estende a tua santa mão, me aceite assim como eu estou. Chorando peço teu perdão. Arranca, vai, vai, vai. Aceite assim como eu estou. Chorando peço teu perdão. Levante a mão assim comigo, levante a mão assim comigo. Todo mundo assim comigo. Oh, oh, vai, oh. Coloque em tuas mãos, Senhor, da minha fraqueza. E humilde aos teus pés, meu Pai, quero me derramar. Se preciso também, Jesus, quero ser escravo teu. Mas se não for possível teu, me deixa estar ao lado teu. Levanta a mão assim, vai. Fazer meu mundo desabar. Me mostra, meu Deus, estende a tua santa mão. Me aceite assim como eu estou. Chorando peço teu perdão. Arranca, vai. Só você. Estende a tua santa mão, me aceite assim como eu estou. Chorando peço teu perdão. Arranca a dor que só me faz. Me mostra vocês. Só vocês, abre a boca assim, bonito assim, ó. Levante a mão assim comigo, vai, vai, vai. Arranca. Quem tá achando bom é o sambadear. Começa a gritar quem tá achando bom. Quem tá achando bom. Me mostre. Mostre agora o teu poder. Estende a tua santa mão. Me aceite assim como eu estou. Chorando peço teu perdão. Oh! Arranca do... começa a gritar, começa a gritar.